Hola, hola, hola, hola, hola, hola, lá vem trazendo comentários ao entardecer pra noite. Ela tem pedidos e pedidos, mas é meu que atende hoje. É meu bem, não gosta de mandada, é só chupão várias mordidas. Será? Combinação perfeita, escorpião e leonina. É só mais uma noite, é só mais uma cama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um aquecimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. É só mais uma noite, é só mais uma trama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um atendimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. Olá! Olá, olá, ei. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá, ei. Olá, olá, olá, olá, olá, lá vem trazendo comentários ao entardecer pra noite. Ela tem pedidos e pedidos, mas é meu que atende hoje. É meu bem, não gosta de mandada, é só chupão várias mordidas. Será? Combinação perfeita, escorpião e leonina. É só mais uma noite, é só mais uma cama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um aquecimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. É só mais uma noite, é só mais uma trama. É só sem compromisso, sem ter que falar que ama. É só mais um momento, é só um atendimento. É só uma gostosa que eu tô pegando faz tempo. Olá! Olá, olá, ei. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá.